Quando a chuva passa, é só ligar. Pego minha moto e vou pra zona sul. E nem vou disfarçar, e nem negar. Eu falo sério, eu gosto de tu. E eu fico muito bolado quando você dança. Muito bolado quando você joga. Muito bolado quando você fala com outro, com outro. É que eu te amo e não sei viver sem o teu amor. Foi brincando que o nosso romance começou. Você me dá muito pouco. E de madrugada você vem pra minha casa. Você fica pelada pra se satisfazer. E de madrugada eu te chamo e cê diz que não. Isso aperta o meu coração, não sei o que dizer. Só sei que quando a chuva passa, é só ligar. Pego minha mão e vou pra zona sul. E nem vou disfarçar. Você fala com outro, com outro.